Mostre suas ideias, meu amigo. Elas são sua vida e seu pilar. O que real você está engajado, levante a cabeça, se acalme e diga o que é que há. Quem quer no livro de poesias, rasguem seus papéis parnasianos, pois quando pede a conta o marciano, só temos como ideia flor igual amor. Tem chiclete bola para distribuir. Que tal um tonel, tonel para batucar? Ou vai perder o dedo se pede para eu sair, pois há muita adolescência pairando lá. E quando for o fim, o que, que tu vai fazer? Perdi desculpa pelo rima de vício de rimas pobres? Burrice, pois as palavras são detalhes de acontecer. Defendo as minhas ideias e tenho a ousadia de chamar de causa nobre.